me sinto muito foda, porque eu sou o vencedor, porque os vencedores vencem vencedores, se tornando vencedores, trazendo vencedores perdedores. KKKKKKK, essa é sua antiga gimmick do UWF, não é mesmo? É mesmo KKKKK, mas é engraçada demais, é do tempo do UF Neakisti. UWF, aquele globo de merda, ops, quer dizer, vamos continuar, marque Gelá, diga um sonho Gelá. Meu maior sonho é que eu nunca mais tenha que assistir Caceta e Planeta, quando a net cair KKKKKKK. Deu pra ver que você não gosta muito de Caceta e Planeta KKKKKK, mas você gosta de Michael Jackson. Sim, eu adoro Michael Jackson. Eu sei cantar, quer me ouvir? Mas é claro. Gostou? Eu ganho alguma coisa dizendo sim? Não. Então tu é futricado, filha da puta. Ah, vai se foder, hein, caralho, futricado é você. Bem, acaba por aqui. Obrigado ao FWF Champion por nos visitar. Agora vamos aos salves. Gostaria de mandar um salve pro Luke, que vem no FWF só pra ver o talk show. Um salve pro meu lutador preferido, o Lucas Danielson. Um salve pro Gabriel e DBK, que só vem pra ouvir o talk show. Salve pro Jonathan Bourne. Um salve pro Felipe Foley, meu mais novo lutador. Um salve pro Matthew Morgan, o novo hardcore champ. Um salve pro Fernando Ork, meu mais novo sub-GM vagabundo. Ainda vou testá-lo. E um salve para você, futricado, que me esqueci seu nome. Vai se fuderem, quer saber? Vão se fuderem todos vocês. Eu posto essa merda quando eu quiser, e eu não atrasei. Pois como eu disse, eu postaria esse talk show quando eu quisesse. E não marquei dia específico, vocês são dos satanás futricados.